172, por favor, pistola 0, vento 290 graus, 059. Obrigado. Antenna 1910, establish localizer runway 10. Antenna 1910, complete TLS X-ray and contact tower. Frequency 118.60. 118.6, complete ILS runway 10, Antenna 1910. Ok, nós estamos em acompanhar a presença da ambulância na aeronave, portão 55. Será que a senhora poderia reforçar essa solicitação? O passageiro permanece inconsciente na aeronave. Sim, estamos informando imediatamente a Infraero, 3520. Muito obrigado. Flavor da Web, boa noite. Argentina 1910, establish localizer one runway 10. Argentina 1910, report. Argentina 1910, report runway inside. QNH 1013. QNH 1013, runway inside, Argentina 1910. Digo 72. Golo 72, o solo foi o 06, tá aqui, via Alfa Juliette, tá o 08. Alfa Juliette 08, 72. Argentina 1910, runway inside. Argentina 1910, traffic inside, clear to land runway 10, wind. Zero. Zero, 10 degrees, 04 knots. I clear to land runway 10, Argentina 1910. Argentina 1910 on the ground at 09. The kit runway to the right and the taxi via Alpha, Juliet, gate 11. Okay, the runway, taxi via Alpha, Kilo, 11 position, Argentina 1910. Alpha, Juliet, taxi via Alpha, Juliet, gate 10, AT, 11, 11. Okay, Alpha, Juliet, 11 position, Argentina 1910. Salvador, bom dia, voo 1173, informação é. Luno 73, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via peso Luno 0, Taubaté, nível de voo 360. Saída São João 1, Leda, Motiva. Decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5162, controle 119.8. Autorizado Guarulhos, peso Luno 0, Taubaté, 360, saída São João 1. Leda Motiva, decola 10, curva direita. 562, transponder, o controle 198, eu vou 1173. Gol 1173, cotejamento correto, chama pronto, pessoal 9. Chama. Salvador, Altan, 3, 5, 2, 1. Prossiga. Eu teria saída prevista para João Pessoa, tá? Tu prossegue Pucajama, Aracaju. Pucajama, Aracaju, obrigado, tá? pushback e acionamento no 09, gol no 173. No 173, autorizado, reporte táxi. Reportando a táxi, gol no 173. Dan 38 no meia, bom dia, acione identificação, desça 2 mil pés direto na proa de duna, ajuste de altímetro 1093. Dan 38 no meia, está autorizado o final do procedimento ILS-XY10, reposta no curso do localizador. Táxi, gol 1173, 141, no Galeão, 4 horas e 11. 1173, autorizado táxi, via Patilão Índia, reporte ponto espera pronto, ajuste altímetro 1003. Patilão Índia, vai reportar pronto, gol 1173. Dan 38 no meio livre de rios, reposte quando possível para o Aduna. 10, pronto, Gol 173. Gol 173, autorizado, alinhado, tem colapso, Gol 0, vento 280 graus, 029. A linha decola da 10, o Gol 173. Gol 973. Decolar os 30, chama o controle de Salvador 199.8. Vamos chamar 198. Salvador, bom dia, gol 1173. Gol 1173, bom dia, contato Royal Decolagem, subaviação, voo 1 para nível de voo 360. Passando 2.000 pés, autorizado Vana Bru de Leda. Ok, salvo 1-3-0, 2.000 pés, Leda. 386 complexo emissor Reúno na 8.60 Bom Pouso. 173, semicentro do Recife, 1251, no caso negativo, 128.35. Vamos chamar, 251, 2835, obrigado, bom dia. Bom dia, Santos 3816, aproximadamente 5 milhas, 10, baixo travado. Santos 3816. 3816, tráfego avistado, autorizado por pista 10, vento calmo. Leve pouso 10. No 6, no solo 41, vira a direita, pois segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, ô, tá, 6, 8, 1, 6. Salvador Tower, Mundo Boa Noite, this is Argentina 19911, with information echo at gate 11. I refer to Ezeiza International Airport. Argentina 1911, could you confirm the estimated time to depart? In approximately 30 minutes. Argentina 1911, could you confirm, please, minute cut? We will be departing in approximately 30 minutes. 30 minutes. Okay, send my phone cut. Say again, please. Stand by for 80 minutes. Standing by. Oito no meio autorizado. Alfa, é, Juliette para o portão 09. Confirme, Juliette para o portão. Portão 09. 09. Estou 38 no meio, possível? Só para avisar que durante nossa aproximação, já meia milha da cabeceira, a gente recebeu o sinal de rádio impacto, tá? Na posição aqui no pátio também, a gente continua recebendo rádio impacto. Quente, grato pela informação. Salvador, boa noite, bom dia, aliás, voo no 561, autorização Salvador, nível 360, informação eco. Voo 561, Guaricópia, informação em curso. Guarda, copo. Conheceu com o Belo, informação em curso aéreo, guarde cópia, prepare Sambo 1, transição Dótulo. Sambo 1, Dótulo, voo 1, 561. Luna 561 no pronto-copo? Pronto, prossiga, vovô, 1561. Luna 561, Zago Galeão, via P Zulu 44, após falta do plano, nível 360, decolou 0, primeira curva A. Direita, na saída São Vuno, Lida Mótiva, transponder é o 5171, controle Salvador, opera em 119, decimal 8. Realizado Galeão, lá pelo Sulo 44, após conforme a nota do plano, 360 nível, para o 0 com curva de direita, São 1, Doclo. 517 no transponder e o controle 119-8, vou 1561. 1561, correto, pote pronto, feedback selamento. Tá, Antenna 1911. Yeah, go ahead, Antenna 1. We contacted the IS room and they said that your IFR plane will be on 0730. It's Zulu. It will be active in 1 hour and 10 10 minutes from now. And why is that? Say again? What's the reason? Did you say that your departure will be on 0630? What's the cause of that delay? Because your ISO plan, the time of your IFR plan is 0730 Zulu. There is no delay. Message. I'm going to be ready before that time. And 10191, could you confirm your last message? Yes, we are going to be ready before that. We are going to be ready in 15 minutes more. And 10191, stand by, it's clear. Okay, stand by, thank you very much. Salvador Bono 561 para posicionamento no botão 4. Bono 561, botão 04, autorizado para chegar em funcionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, Bono 561. Plano 3530, confirma o horário do plano. Para a DLA, será para o 0603. 0603? Primo. Plano 3520, o helicóptero prepare Puca, transição Aracaju. Centro Puca Aracaju, transição Aracaju, 3520. Salvador, this is Argentina 1911. Argentina 1911. Do you have to comply with the pilot ATC or do you request us to fill a new one? Argentina 1911, say again please. Is there any chance to correct or amend the already filled flight plan, or do you need to a new one to be presented? Argentina 1911, did you need a DLA, get a message, because your IFR plan is 0730 Zulu. So, say again. Bruno 561, pronto, táxi. Afirmativo, com 168 a bordo, 3 horas e 40, calcando na Campinas. Gol no 561, segue via Índia à direita, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste no 0 no 3. Gol no 0 no 3, Índia e chama no ponto de espera, gol no 561. Angela 1911, pelo bate. O dispatcher is going to... correct the incoming. Do you copy for Argentina 1911? No, 1911, stand back. Salvador, o Gono 561, pista no 0, pronto. Gono 561, autorizado, Alieri decolar, pista no 0, vento 170 graus, 07 knots. Aí decola 10, Gono 561.